Australia Salvador, boa tarde. Com 9128, cruza 1700, por Caracaju. 19128, contato radar na decolagem, suba para limpos de voo 350 via Seda Puca. 350 na Puca, com 9128. Alatan, gosto por favor, se erra, aciona identificação. Peço o conte de contato radar. Oi, proa de voo para a chegada bom, reposte para a descida. O 9128 foi direto Jamo? Direto Jamo, gol 9128. 1790, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna no 26.85. 125.45, alterna no 2085, gol 1790, boa tarde. Só para informação, em cima de Duna tem o CB e passamos sempre pela base dele, só para alertar os colegas da escola, está tudo tranquilo, ok? Sim, eu deixo na minha 3, comei, grata pela informação. Eu que agradeço. Dole Salvador, tá 3204, centro da Lima. Tan 3204, dessa vez chegada bomba de 1 para nível de voo 050, que é negado a 013. 3204. Chama 356, completo de aproximação, chama torre, número 8, decimal 95. 3295, gente, tá visual, tá no rosto, chama 6356. 463, boa tarde, mantém ponto de espera da pista 10. Reporte visual com 318 na final 10. Como é que fica a sua aeronave na final 10, fazer 44463? CB sobre Duna. CB sobre Duna, 3204. Entre com a passagem, alinha e mantém a 24463. O Chané 6356, torre. Torre tá contigo, o Chané 6356, visual vai ser travando. Chané 6356, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Vento, pouso livre, XRM a 356. Salvador, dois a proa de Duna por 3804. Obrigado, TAN 3204. Boa, Duna, TAN 3204. Chame o centro Recife, frequência 25.45, alterna no 26.85. 1245, 2085, voo 9121. Vou Serra, o senhor copiou a informação que a aeronave passava sobre Duna, que foi o motor B? A Tatanguá chegou certo, a aeronave que pousou, ela informou o serviço sobre turno. Afirmativo, Salvador para o visual. A informação que foi passada pela aeronave da Avianca foi que tinha um CD do Bruno, mas ele conseguiu passar tranquilo. Mantenha a proa do VR e repete para a mudança das regras. Oxana 6356, no solo aos 3-1. Libere a pista via Fox, chame solo 121, decimal 9. 219, via Fox, livre, Oxana 6356. 3804, desde para 2006, autorizado final do procedimento LS-X-Ray. Reposto estabilizado no localizador. 2010, autorizado VLS XP, vai chamar estabilizado, da 3804. Rio 4463, autorizado decolagem, pista 10, vento, 110 graus, 08 nós. Legal 10, 13, 23, ajuste. Azul 4463, decolado aos 33, chame o controle em 119, decimal 8. Positivo, controle 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80. Após 2000 pés, autorizado direto coral. Sim, seria possível, após 2000 pés, vá direto bloco, seria a chegada lá para ideal. 260 Brasília, sentido a mais. Deus. Afirmativo, você está presente voando coral, azul 4463. Controle, o TAM 3804 tem referentes visuais, autoriza voar direto para o Índia Serra para evitar essa formação aqui? Com referência de visual está autorizado, desça para no 3437, autorizado. Alinhar e decolar, pista na 0, ventana 30 graus, 08 nós. Alinha e decolo, tá 3437. Tá 3437, em curso de manobras. Confirme? Tá 3437, em curso de manobras. Ok, vai impulsar manobras. Asa 44 metros, após desvio, está autorizado voar Block e as autorizou para a chegada Block 1. Ok, estrita após desvio, vai voar Block e realizar Block 1 para Ilhéus. 4463, presente, vai estar voando Block. Obrigado. Voa 3804, Mitor, número 8, decimal 95. 295, 3804, boa tarde. Decimal 8, 1 1 9 decimal 8 0, TAM 3437. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3804, sinal da 1 0. TAM 3804, boa tarde, autorizado pouso, pista 1 0, vento 1 3 0, grau 0 8, nós. Pouso autorizado, pista 1 0, TAM 3804. E a Papa Romeu, Mike, não vê... Mike, Mike... É a Papa Romeu, Mike, Romeu, não vê, vê? Mike, Romeu Novembro, aciona identificação, aciona o transponder 0143, foi para o de Bomed, para chegar da Bomed 1. Gente, Mike Romeu Novembro, suba para nível de voo 110, voo para o de Comédio, Renegal no 012. Reporte para descida. Novembro, confirme o problema. Gente. Então, 3437, autorizado direto o Elefa. Elefa, tá 3437. 3804, Solos 41. Libera a direita. Chame o Solo 12, no decimal 9. 219. Cruzando nível de voo 075 e subindo até nível de voo 110. 4465. Acho que você é com referência de visagem para a mudança das regras? Positivo, cara. Acho que você é rapando modificado de uma 542, desça para o número 10, que ele permanece no 012, reporte visual com o campo. Positivo, no 012 vai reportar visual com o campo, tudo certo. Liga Mike Romeu November. Autorizado no 30, Mike Romeu November. Até o Whiskey Yankee Uniforme, prossiga. Whiskey Yankee Uniforme, autorizado, acionamento, reporte táxi, boa. Tango Romeu, senhor de transponder 5541, confirme o nível solicitado? Batango, acho que você confirme a pista que irá ser para a pouso? 10, senhorita. Sequência? Número 1, acho que você erra. Opa, que maravilha. Chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 268, a mensagem foi para o 3437. Tem que uniforme, prossiga. Gente, o esquente uniforme, como o plano é válido até as 3:00, ok? Da próxima. Vai com o meu novembro, que siga. Confirmar a aproximação do Confirme, Mike Romeu November. Poderia confirmar o procedimento do instalador? Mike Romeu November, procedimento aí, ele é até que foi pistona zero. Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, retorno no 8, decima 95. 7295, muito obrigado, amigo, pela colaboração, viu? Bom dia do Papatango Oscar Golf Sierra. Papatango Oscar Golf Sierra, reporte perna do vento 1-0. Reportando a perna do vento 1-0, Golf Sierra. Patão Gosta Golf Sierra da presente autorizado, final da 1-0, recorte na curta, direção número. Positivo, da presente autorizado, final da 1-0, Golf Sierra, recorte na curta. Que motor está no destino? November Romeo Oscar, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Já pronto para o táxi. November Romeo Oscar, autorizado o táxi, reporte na táxi Oscar, ajuste na 012. 62, Romeo Oscar, reportará para o Romeo. Quando possível, faz o seu estimado de pouso. Autorizado para o destino. Estou sendo novamente estimado de pouso, equipamento 1992. 1925 copiado, Charles Tango Romeu. Bravo. Oi, Salvador, muito bom dia. O contrário 2309, ponto espera do hotel pronto. Conselho 2309, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera hotel, o contrário 2309. Reporte estabilizado no localizador. Autorizado descer para 2, deu pé, vai reportar estabilizado no final do S3, o mais ou menos. Para passar, Sérgio Tango Romeu, confirme o PAB. Tá com uma agora, pô, Sérgio Tango Romeu. Feito. Para o Para a final da 1-0, o Oscar Golf Serra. Papatão Oscar Golf Serra, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2, 0 grau, 09 nós. Autorizado pouso 1-0, Golf Serra. November Romeo Oscar autorizado, alinhar e decolar, pista 1-7, vento 1-2, 0 graus, 09 nós. Controle, muito boa tarde, parceiro do 2230, frente da Mike. Passarelo 2230, desce, mantém nível de voo no 20, que é legal no 0 no 2. 10, 12, desce para 120. Alguma possibilidade de voar direto, dona? 6:30, confirme. Fuxera 2309, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero, a partir da interseção. Alinha e mantém o pistão no zero, o Fuxera 2309. Papatango, whisky aqui, uniforme, autorizado táxi, reporte no ataque seu papá. Ajuste no 012. Gente, no November, Romeo Oscar. Romeo Oscar, decolada 5-4, chame o controle, 119.8, com voo. Geraldo, obrigado, até a próxima. Papatango, whisky aqui no uniforme, autorizado, alinhar e manter, pistão na 7. Colado, 5-4-0, responde. Romeo Oscar, sempre responde 5-4-5-0, posição normal. 2309, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Tchau, Fuxera 2309. Platango, November Romeo Oscar, mantém condições visuais do meu país no corredor Xer, partindo fora da barra. Eu peço o farol da barra e coitará o Oscar. Decolada 5-6, chame o controle, 1-1-9, destino ao último voo. 19-8, bom dia. 0 para 120, passaria 2230. Sente. Salvador, bom dia, o Chacal 09, Força Aérea 2309, decola na Coral, Puro Bravo. Confirma a matrícula. Mike Romeo 90, chama em torre no 98, decimal 95. Terceiro 2309, confirme o indicativo de chamada. Chacal 09, decolado da no 0 na Coronel Bravo. Chacal 09, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 00, está autorizado direto Coral. Voo no 00, direto Coral, muito grato. Mike Romeo 90, continua aproximação, mais atualização de pouso, no ajuste no 0 no 2. Continua a aproximação, aguardando o Mike Romeo 90, no 0 no 2. Parede 2230, tráfego superado, desse mantenha 4.000 pés, que negar no 0 no 2. 1012, 4.000, 2230. Capatango, novembro Rádio com Romeu, está autorizado direto do destino, subindo inicialmente para o nível de voo 025. Autoridade 025, direto de China, o November Romeu Oscar. Romeu Mike, Romeu November, após o pouso segue para que parte? Ah. 25003. Autorizado final do procedimento LS83, é estabilizado no localizador. T2500 autorizado, ILS X-Ray reportado estabilizado. Zulu November autorizado, táxi reporte na Oscar. Zulu November é autorizado táxi até a Papá, ajuste no 0 no 2. Na Romeu, subiu o mantém nível de voo 065, direto destino. Autoridade 065, destino é November Romeu Oscar. Zulu November, informe o BB. Aqui 03, mantenha o ponto de espera e forma a aeronave alinhada para a decolagem. Tá bom? No 867, mantém um ponto de espera. Vai manter, 867 visual, colega na conta final. Sente. Papatango, Whisky, Yankee, Uniforme, autorizado a decolagem, pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Tango, November, Romeo, Oeste, agora possível como seu estimado de pouso. É, agora que já confirma, passar o pouso e terminou aí, tá? Sim, não guardo. 2, libera a direita, chame o solo 1, 2, 1, decimal 9. Tá, libera a direita, chame o solo 1, 2, 1, decimal 9, mais 1, 9. Tá, batam o eco, 1, 9, meu autorizado, alinhar e manter, pista no 7. O November Romeo Oscar, tem um ingresso terminal em Leosa no 703, pouso no 835, November Romeo Oscar. 1703, e confirma o pouso? 1835. 1735, copiado. Controle o Whisky Uniforme, decolado na sua escuta. Colocamos que Yank Uniforme, contato o radar de decolagem, suba para nível de voo 410 via saída da PUCA. 410 na PUCA, Whisky Uniforme. Oito meia sete, autorizado. Alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém na Autorizado, decolagem, pista 1 a 0, vento 1 a 2, 0 graus, 1 a 0 nós. 867, autorizado, decolagem, pista 1 a 0, vento 1 a 2, 0 graus, 1 a 0 nós. Desde decolagem, 1 de novembro, decolada 05, chame o controle 1919 decimal 8, morro. 1919 decimal 8, para controle, tudo bom, né? Graças. Controle Salvador, boa tarde, Salva 50, tudo bom, né? Decolada 07. Vai subir no novembro, mas tem condições visuais no meu pé de um fundo da terra partindo fora da barra. No meu pé da terra vai retornar fora da barra, tudo no novembro. Bom voo, Zulu November. Alô, comando, abração, bom voo. Decola 2200 na Arboa 1. Pelo 867, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380 via saída Arboa 1. 380 subindo. É, posso usar de voo, Elefa? Autorizado Elefa, Gol 1867. Muito agradecido, Gol 1867. Está estabilizado, passarelo 2230, visual capista. Passarelo 2230, chame turno no 8295. 1895. Sierra, autorizado, cruzamento da pista no 7, Papá, estaciona a frequência livre. Na final do 7, via Papá e após a frequência livre, obrigado, boa tarde. Sou Miguel, sou Papa Papá, Charlie Tango Romeu. Prossiga, Charlie Tango Romeu. Está ficando estimado de pouso, senhora. Agora o novo estimado é 1850, Charlie Tango Romeu. 1850, copiado. Papa Tango, Whisky Yankee, uniforme, chame Centro Recife, frequência no 25.45, antena no 26.85. 2545-2085, obrigado, uma boa tarde. Salvador Gol 2555, então, novembro, passa 220 para o 160. 2255, desta via, chegada a Banco para 4 mil, pesca negando a 0 no 2. Desta via até 4 mil, com 1012, 255. Série 2230, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 grau, 08 nós. Salvador. 2230, autorizado pouso, 2230. Série 2230, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 grau, 07 nós. 2230, autorizado pouso, sente. Mike Romeu Novembro, autorizado cruzamento da pista 1 no 7, papá, ao estacionar frequência livre. Coral, contato, radar, reporte para descida. Tá, 378, contato, radar, decolagem, suba para nível de voo 370, via saída, Momo. Momo, 370, tá, 378. Azul, 2771, desce e mantém nível de voo 110. Papa, Charlie Tango Romeu, 48 milhas do oeste, Velho Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Agora para o Recife, 1288, 1260, Charlie Tango Romeu. Próxima Momo, solicitar para o 340 por 20 milhas. 103378, 340 por 20 milhas. No 867, chame Centro Recife, frequência no 28.8, até no 26.0. No 41, Deus se mantém a nível de voo 050 na chegada Bonfia. 050 na chegada Bonfia, 141. Acusou no novembro, nota frequência de formal e frequência da coordenação. Sinal 7, copia o controle. 219-2260. Chame Centro Recife, frequência no 28.8, Eterna no 2000.0. 288-260, obrigado, desculpa a demora aí. Pra 3365, vocês curvam à direita pro 030? Direita 030, 3378. 3378, se falar as comunicações, ao cruzar nível de voo 250, vai ser uma navegação direta a Buco. Tal de falha 250 a Buco, 3378. Salvador operando a frequência 99.8. Telemetria 320, desta via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 080, reduz a velocidade para 230 nós, número 5 na aproximação. Bomed 1, 080, 3771, vou direto e TAP. Passo 250, boa. Azul 2771, vou direto e TAP. 2771 e TAP. 2771, desce e mantenha nível de voo 080. Tá, 080. O Xenemia 320, corrigindo, desce e mantenha nível de voo 090. Já não tem motor, vai estar? 020. 090. O Xenemia 320, desça para nível de voo 090. Reduz a velocidade para 250 nós. Voo 1255, chama o final Salvador, 120.8. 208, 205. 78, confirma pro ideal para Buco. Controle voo 255. Voo 1255, reparação para sequenciamento, curva esquerda pro 210, limite localizador. Para nível de voo 100, QNH 1092. Negativo, vou ter chegada 6226. Chacal 09, 10 minutos para coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 00, chame controle, leve frequência no 20.1. Carro 09? É, para chamar 201? Afirmativo, controle 10, 120, decima 1. Certo. Controle Altan 3378, a proa é 020 para Buco. Gente, mantém da proa e aguarde. Mantém a proa 030, Altan 3378. Altan 3378, como tráfego 11 horas, 30 milhas, no Sul do Oeste. Cruzou nível de voo 980, descida para 050. 7-3-3-3-3-3. Controle Salvador, muito boa tarde. 315, cruzando 210. Salve 315, desça. Via chegada a mão para nível de voo 050. QNH 0-0-2. Comigo, 12, desce via mão 050. Xenemé 141, informação de tráfego, 11 horas, 230 milhas, no Nordeste, cruzando nível 145, em subida 370. Xenemé 141. Voo 255, tem condições de voar Duna? Afirmo, voando Duna 255. Voo Duna, voo 255. Tem 771 desse e mantém a nível de voo 050. Afirma, voo 955 desce para 2000 pés, atualizado com a nave LSXI, reporte estabilidade. 255, atualizado em LSXI, desce ela para 2000. Inicialmente até nível de voo 120. 120, nada da merda. Pra levar a formação 275? Eu uma boa na 255. 202, inicialmente no nível de voo 080. 3378, foi a Buco, resta uma navegação, foi a Buco. Submanter nível de voo 330. 330, subindo pro de Abuco. 3378. Azul 2771, no chão do final Salvador, 120 decimal 8. 08. Estou descendo em 6315. Eu sigo em 6315. Você é possível voar da presente com o Luna? É 315, mantém a chegada, reduz a velocidade para 2309, número 6 na aproximação. Sim. Então, 3378, subiu até nível de voo 330, chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 320 negativo, mantém nível de voo 080, reduz a velocidade para 200 nós, chama o final Salvador no 20 decimal 8. 08, pessoal, mantém 320, bom dia, prossiga na chegada Bomed 1, deixa para 4 mil pais. Ajuste na 012, redução de velocidade para 2009. Telemetro 226, se mantém o nível de voo 090. 090, 6226. Telemetro 315, reduz a velocidade para 200 nós, número 6 na aproximação. Telemetro 315, copia o controle, reduza para 200 nós. Azul 4422, desce e mantém nível de voo 120, QNH no 012. Descendo no 20, QNH no 012, Azul 4422. Prossiga para o Xanema 315, controle. O Xanema 315, desce e mantém a nível de voo 060, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo, desce o nível 060, Xanema 315. Papatango, novembro Romeu Oscar? Três coisas. Três estimados? Direitão, já passei pra senhora, terminal e pouso. Afirmativo, 9703 ou 9735? Lé 6141, chave final Salvador, 90 decimal 8. Final 208, né? O Xanema 226, desce e mantém o nível de voo 080. 080, né, 226. Azul 4422, desce e mantém o nível de voo 090. Reduz a velocidade para 250 nós. 090, já está com 250 nós, Azul 4422. Lame 141, boa tarde. Prossiga na chegada Bonk, desça para o nível 050. Chené, 622000. Saturação de sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite é o QD Mike 100 de Simbra. Proa 010, limitar a senda de ação, na 226. Já 226, reduz a velocidade para 200 nós, é o número 6 na aproximação. Tá certo, vai reduzir aqui, Chené, 626. Chené, 626, autorizado descida até nível de voo 070. 050, 626. É 226070, 70. 070, 626. Ó, oh, limite ao lote, Xanã 6320. Xanã 6320, deixa parar 3 mil pés, ajuste a 012. Confirmando 3 mil pés, 012, Xanã 6320. Xanã 1141, deixa parar 4 mil pés, ajuste a 012. Vai 45, 1126141. Final Salvador, 120, decimal 8. Positivo, 208, obrigado, uma boa tarde, meu Deus. Mano, estimado no 303, é o estimado. No 703, é o estimado através de Léo. Cara, agora que viu, cara, minha 5 esquina, 1950, 182, de posto. Meu nome é 315, boa tarde, prossiga na chegada MAN, desça para o nível 050, redução de velocidade para 2009. Já está mantendo 20063, quer que reduza mais? Reduza para 1809, o cenário é 315, número 4 na aproximação. 2080. Desça para 2000 país, reporte estabilizado. Ah, estabilizado. 3271. Azul 2771 no completo final, chame torre, 118 decimal 95. 285, obrigado. Esquerda 030, poderia confirmar que demais de 20, provavelmente. Limite, que demais que 120 de Simbra. 120 de Simbra, obrigado. O que é que reduza mais? Afirmativo, reduza para 220 nós. É o número 7 na aproximação. Ok, obrigado. 320 Salvador. Esquerda 085, sentado zona 320, tem Salvador 6305 da Oxané. 9141, alteração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador, redução de velocidade para 200 nós. Nós, mantém a prova limite ao lote 614. O limite aqui é mais 120 de Simbra, o Chané 6226. Tá ciente, 6226. Sala 24, libera direita, chame o sol. 121, deixa o 9. 219, livrar um 255. Chanel 320, completo final, chame torre, 118 do sinal 95. 295, boa tarde. Chanel 141, desça para 2000 pés, aguarde o seu para o localizador. Descendo para 2000, aguardando, Chanel 141. Chanel 0, 21, 30 graus, 109.